Estamos a radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. Com Viriato 25, a nova Toca do Lobo por aqui na Radar, entre as 23 e a 1 da manhã. Iniciais de Viriato 25, a edição que une. Time. hearts hollowed in their coats, with scarves of red tied round their throats, to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summer. Tentávamos dizer há pouco, antes de sermos interrompidos e calados imediatamente pelo som dos Fleet Foxes, que estes eram os sons inaugurais de mais uma dupla hora de Viriado 25, o pontinho da antena Radar 97.8, na noite que une quinta a sexta-feira. Títulos para o homónimo dos Fleet Foxes, Sun It Rises, White Winter Hymnal, Tiger Mountain Peasant Song. Bem-vindos. Wanderers, this morning came by. Where do they go? Graceful in the morning light. To Banner Fair, to follow you softly. Through the forest, down to your grave, where the birds wait and the tall grasses wave, they títulos para Fleet Foxes, dos Fleet Foxes, Sun It Rises, o mais habitual, White Winter Hymnal e ainda Tiger Mountain Peasant Song, são as iniciais e o arranque da dupla hora de Viriado 25 na Radar. Feriado 25, noite dentro no radar. É a noite que une quinta a sexta-feira há pouco. Mercury Rev, um tema de David Bowie, Memory of a Free Festival. Dois títulos para The Stills, o álbum Oceans Will Rise, Snow in California e Snake Charming the Masses. Feriado 25 de Stills, Oceans Will Rise, dois títulos, Snow in California e Snake Charming the Masses. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirinhas é mais daqui a pouco com Ana Cristina Ferrão. Acompanhamos as cartas, neste caso, de Alberto. Podemos garantir já a estreia na segunda-feira próxima da nova série de tirolinhas dedicada à viagem do elefante de José Saramago. Rosie Thomas and Safian Stevens. The one I love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I left behind. A simple thought to occupy my mind. This one goes out to genericamente Americana, The Next Generation, compilada pela Uncut, faz sempre bons trabalhos. Dois certos nas soltas antes de chegarmos aqui em Viriato 25 ao Tirolinhas. Rosie Thomas e Safin Stevens, The One I Love, Nina Stasia e Jim White, The Day I Would Marry You. Um pequeno engano. Este sim. Nina Anastasia and Jim White. The Day I Would Bury You. You can offer me a drink.

lá estamos nós com o velho problema. É a segunda vez que nos acontece com este tema dos Black Keys, mas de qualquer modo a ideia era aproveitar o tema dos Black Keys, Things Ain't Like They Used To Be, para ligar a sons novos de um dos Black Keys, Dan Auerbach, Keep It Hid. Entretanto, vamos à limpeza e já vemos o que acontece. Voltamos a ele mais daqui a pouco, só para demonstrar que não há CD que resista a uma boa esfrega de sabão azul e branco e aguinha fresca. A recuperação do tema que há pouco temava não rodar, The Black Keys, de onde Dan Auerbach é uma metade. Things Ain't Like They Used To Be. She just opened up to say, that's made me weaker still. She's got the kind of love I need, the kind that's never good on me, and it doesn't mean a thing to me. It happens almost all the time. The yard is kind of overgrown, and all those happy times are gone. But it doesn't mean a thing to me. Assim recuperado na totalidade, sem interrupções e cliques. Black is Things Ain't Like They Used To Be. Isto tudo a propósito de apresentar dois temas, I Want More, há pouco, e este Heart Broken In Disrepair, para um álbum já de 2009, de uma metade dos Black is Dan Auerbach. Aí fica. Estamos em cima do horário de Colher de Blues, da Colher de Blues. Song on my belongings, I hold one on. Iriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Iriato 25. O uivo da resistência. Uns 5 minutos atrasada, dedicatória esta semana é para Solomon Burke, Mr. Soul Voice, álbum muito especial na Anti, há uns anos atrás, Don't Give Up On Me, com a colaboração de uma série de compositores de renome, de Tom Waits, Van Morrison, Elvis Costello, por exemplo, surge neste tema, The Judgment, ele e Kate O'Riordan. Os velhos tempos dos Pogues. The accused will rise to be torn in two, guilty of nothing but loving you. This is the judgment. crawled across the desert for you, babe. And you said, so what? I bring you diamonds from the diamond mine. Find your door shut. Treat me like a stepchild. Oh, I am your stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart just won't let me be. Treat me like a stepchild. What's the matter with you, baby? Have you lost your point of view? Don't you want no one person taking advantage of you? Treat me like a stepchild. Show up, treat me like a stepchild. Sometimes I want to turn and run away, but my heart says stay. Treat me like a stepchild. I work hard every day and every night for you, and I don't even cry. I do everything you want me to do, and I don't even try. Treat me like a stepchild. Well, you treat me like a stepchild. Anything you ask me, you know I'm willing. I just sure can't be Bob Dylan. But you still treat me like a stepchild. Ponto final da primeira hora de Viriado 25 de Noite, dentro na Radar, a conclusão da colher de blues com alguns soluços. Solomon Burke, Don't Give Up On Me, temas de Judgment, Elvis Costello e Cato Riordan, e um tema de Dylan oferecido para este álbum, este notável Stepchild. Sometimes you make me feel like... I don't know why you do that to me, but you treat me like a stepchild. Well, when you're around all your other friends, you won't let me in. You treat me like a stepchild. I work hard for you, baby, every night. Come home and treat you right. You wanna stay out and listen to old Bob Dylan play all night. Treat me like a stepchild. Why you won't treat me like a stepchild? Well, you're wearing out your shoes, dancing to the blues, and you treat me like a stepchild. Here we go now. Well, I crawled across the desert just for you, babe. And you said, so what? You just wouldn't behave. Treat me like a stepchild. Treat me just like a stepchild. Sometimes I want to turn. Says stay, stay stepchild. I'm your stepchild. Radar. 97.8. 97.8 MHz, Rádio Difusão, www.radarlisboa.fm. Emissão online, o blog com toda a informação, ou quase toda, blogradar.blogspot.com. Também o e-mail entrega radarlisboa.fm após a última formatação. Fizeram parte dos nossos mais recentes New Cuts já em 2009, Benário. hora do Viriato 25 em plena radar, edição a ligar noites de quinta a sexta-feira. Inscrição recente nos New Cuts, já é de 2009, com este tema Funeral Binário. É mais fácil ler à portuguesa. A edição segunda hora, ou a edição hora complementar, a incluir eu vou gaguejar às 0h30 mais um boomerang, depois na pontinha da emissão, na ponta da língua também, cerca das 0h50, ainda com o Zé e Alessandro Barrico e temas de três story western. O tópico do boomerang de hoje, depois de abandonarmos as prison songs, mother ballads, etc, etc, ao longo de três edições, hoje vai direitinho aos nossos visitantes de 15 de fevereiro, os Oasis com Dig Out Your Soul, Why Not? Por aqui, British Sea Power, The Great Squaw. tenho falado com elas ao longo da minha vida muitas vezes. Estão-me a cortar a liberdade. Como havia gente no corredor, eu dizia, finge que está a correr bem. E a gente, no dia seguinte, dizemos, meus amigos, aquilo é que foi. Foi considerado até um pouco, enfim, desnecessário. Não posso fazer aquilo de dia, não vou começar a fazer matinés. Portanto, beijar era proibido. Aquelas menininhas deliciosas, de chupa-chupa e mini saio do... Ah, tu não tens vergonha? Extraordinário. Fala com ela, um programa de Inês Menezes, na Radar. Sábados ao meio-dia, repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Feriado 25 na noite, dentro da Radar, hoje, após o fecho da emissão, há uma recuperação de Fala com ela com o Filipe Melo, imediatamente após a 1 da manhã. Ok, ready? 1, 2, 3, 4. I'm sure of it. É o tema dos Blancs, recuperado por aqui. Well, he looked into her empty eyes for something he could recognize. But all he saw was smoke and mirrors, or maybe that was walls of fear. She knew the road she walked was stained, her life was spinning round the drain. And so he pressed his fingertips against her. Voltamos ao domínio do sul dos Blancs, I'm sure of it, e ainda a inserção dos Fallis Brothers com Mercy. É a domínio de soltas em Viriado 25. Show, show, show, show, show. A caminho de um boomerang mais, mas isso sucede cerca da meia-noite e meia. Play my widow. In the kitchen window. In the last of the falling sun. Show. Won't you nurse these wounds of mine? Rinse and sew me up. 'Cause baby, your eyes are like a pale. elas representam a maturidade da pop portuguesa, aliando quase de forma pioneira o som e uma imagem forte e icónica. Esta semana o álbum de família recebe os Heróis do Mar, numa emissão que recorda a carreira de uma das mais importantes bandas nacionais, ao mesmo tempo que escutamos na íntegra o álbum de estreia de 1981. Álbum de família com Tiago Castro, Heróis do Mar, o homónimo de 1981. A próxima passagem inteira acontece domingo, bem cedinho, ao meio-dia. Depois há também uma retoma à noite, habitualmente, ou à segunda ou à terça, após o final de Viriato 25. Play! A lot of the time was spent actually just trying to get sounds and trying to find sounds, invent them. Nowadays it's pretty easy. Flight of the Conchords. Ladies of the world. Just wanna do something special for all the ladies in the world. Just wanna do something special for all the ladies in the world. And the girls, don't forget them. Caribbean, ladies. Parisian, ladies. Bolivia, ladies. Namibia, ladies. Eastern Oceania, ladies. Lots of bombs, ooh. We're talking about brunettes, not fighters, yeah. To be sweet 16s, not M16s. When will the government realize it's got to be funky, sexy ladies? I have a vision and all I can see is only you with the all of me in a world of peace and harmony, where every lady gets a little piece of pretty. I've been to Paris, Wellington, and Amsterdam, and a wham bam, Mr. Duncan, thank you, man. I don't care if you're ugly or you're skanky or you're small. Just wanna do a little something special for you all. Just wanna do something special for all the ladies in the world. All the old ladies, all the clean ladies. Just wanna do something special for all the ladies in the world. All the crazy ladies and the girls. Of the World, no domínio das soltas, Viriato 25, muito pertinho já do boomerang desta noite, foram os Flight of the Conchords. Apresentação esta noite, à meia-noite, o que vai dar já sábado, na Music Box, os 2008. Em 2009, o álbum dos 2008. Esta é a última abertura. O caminho que fazias criou Silvas e a tua gaveta pó. who could noite de hoje em Boomerang, Viriato 25, noite dentro no radar, Dig Out Show Soul. São as visitas próximas, 15 de fevereiro, Pavilhão Atlântico, a Oasis. For the Rapture, The Shock of the Lightning é o seguinte. Habitualmente a nossa escolha vai chegar daqui a pouco, é Get Off Your High Horse Lady, mas falta um bocadinho para lá chegarmos. São os Oasis, Dig Out Your Soul. Boomerang esta noite em Viriato 25 para os Oasis Dig Out Your Soul. Uma passagem bem larga, a última, antes da visita a 15 de Fevereiro para o Pavilhão Atlântico, onde parece haver enchente. Vá a Deus saber porquê. Se bem que Dig Out Your Soul tenha regressado ou tenha marcado o regresso dos Oasis em grande forma. Get Off Your High Horse Lady e Soldier On, os temas de Deus deste Boomerang da noite. Viriado 25 na Radar até à 1 da manhã. Frequency clear! Santiago Alquimista, na vanguarda das novas tendências com o Tejo no horizonte. Para ver, ouvir e sentir. Mais informações em santiagoalquimista.com. Em Lisboa, só há um lugar assim. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke ta ko pata ke ta ta din kota ka jan ko ta din kar da ka ta din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar da ka ta din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke ta ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din din. E aí está cumprido o boomerang da noite com The Gaucho Soul, os Oasis. Na ponta da língua. Última semana dedicatória a Air Barrico, a colaboração dos franceses Air com Alessandro Barrico. Patricobana ride di sotto, con schiuma di birra nella barba e odore di cavallo nelle mani. C'è un violinista che suona e ha un cane ammaestrato. La gente gli tira una moneta, il cane va a raccoglierla e poi torna dal padrone, camminando sulle zampe posteriori, e gli infila. Patricobana ride. Fanny lavora di sopra con il figlio del pastore tra le gambe. Il figlio del pastore si chiama Yang. Si è tenuto la camicia addosso e ha i capelli neri inciuppati di sudore. Qualcosa come un terrore negli occhi. Fanny gli dice: scopami Yang. Ma lui si irrigidisce e scivola via dalle cosce aperte. Lui non sa dove guardare. Le prende una mano e se la preme sul sesso. Lei dice: sì Yang. Lo accarezza. Sei bello Yang, dice. Lo guarda negli occhi, si lecca il palmo della mano, poi torna ad accarezzarlo, sfiorandolo appena. Dai, dice Yang, dai. Chiude gli occhi e pensa: non devo pensare a niente. Fanny guarda la propria mano e poi il sudore sulla faccia di Yang e di nuovo la propria mano che scivola sul suo sesso. Mi piace il tuo cazzo, Yang. Lo voglio, il tuo cazzo. Lui è disteso sul fianco, appoggiato su un braccio. Il braccio trema. Vieni, Yang, lei dice. Lui ha gli occhi chiusi. Vieni. Lui si gira sopra di lei e spinge in mezzo alle cosce aperte. Così, Yang, così, lei dice. Lui apre gli occhi, qualcosa come un terrore negli occhi. Fa una smorfia e scivola via. Aspetta, Yang, lei dice, tenendogli la testa fra le mani e baciandolo. Aspetta, lui dice. Cobana ride di sotto, guarda il violinista cieco e il cane ammaestrato. Chiede un'altra birra e gioca con una moneta d'argento, cercando di farla rimanere in bilico sul bordo del bicchiere vuoto. Mi vuoi sposare, Fanny? Non dire sciocchezze, Pat. Lo dico sul serio, smettila. Io ti piaccio, Fanny. Sì. Tu mi piaci, Fanny. La moneta gli cade nel bicchiere. Patricobana rovescia il bicchiere, cade la moneta sul legno del bancone e cola un resto di birra, liquido e schiuma. Lui prende la moneta e l'asciuga sul pantalone, la guarda, gli verrebbe da annusarla, la riposa sull'orlo del bicchiere, dà un'occhiata allo scalone che porta al piano di sopra, pensa: Yang, bastardo, la vuoi finire? Dolce. Il profumo della puttana di Closing Town. Dolce. Fanny scivola con le labbra sul sesso di Yang. Lui la guarda e questo gli piace. Le mette una mano tra i capelli e se la spinge contro. Lei gli prende la mano e gliela allontana, continuando a baciarlo. Lui la guarda, le rimette la mano nei capelli. Lei si ferma, alza gli occhi verso di lui e gli dice: «Stai buono, Yang. Stai zitta», lui dice, e con la mano le spinge la testa verso il suo sesso. Lei lo prende in bocca e chiude gli occhi. Scivola sempre più velocemente, avanti e indietro. «Così, puttana», lui dice, «così». Lei apre gli occhi e vede la pelle lucida di sudore sul ventre di Yang. Vede i muscoli che si contraggono a scatti, come in una specie di agonia. «Dai», lui dice, «non smettere». Una specie di agonia. Lui la guarda, gli piace, la guarda. Poi le appoggia le mani sulle spalle ed improvviso le spinge indietro e si sdraia su di lei. «Fai piano, Yang», lei dice. Lui chiude gli occhi e incomincia a spingere contro di lei. «Piano, Yang». Lei cerca con una mano il suo sesso, ma lui gliela allontana. Spinge forte in mezzo alle cosce. «Merda», dice. «Merda». Ha i capelli attaccati alla fronte, bagnati di sudore. «Merda». Scivola di nuovo via, di colpo. Lei gira la testa da una parte, alza gli occhi.